no meu potro. Ô Dandan, ô Dandan, eu hei de morrer cantando, agarrado no meu potro. Quando me vires chorando, amor que vai-se embora. Cajueiro já deu flor, toda a mata se enfeitou. É meu bem que vai chegar, é meu bem que já chegou. É meu bem que vai chegar, é meu bem que já chegou. Ô Dandan, ô Dandan, eu hei de morrer cantando, agarrado no meu potro. Ô Dandan.